Das manhãs em que me procuravas, da tua voz que a mim clamava. Há tempos estou à tua porta, pois quero cear contigo. Será que não me ouves bater? Não percebes teu coração arder? Eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. Quero ser seu amigo, quero ter comunhão com você, diz o Senhor. Meus olhos vasculham a terra, procurando alguém como Davi, que sirva esta geração, segundo o meu coração. O que eu quero fazer nesses dias, não anunciarei com trombetas, revelarei os meus planos àqueles que... Quem que é isso? Oh Deus, eu quero ser seu amigo. Ter comunhão. Seu amor.